assassino, ninguém nasce assaltante. Quem abandonou aquele menino que agora é traficante? Quem bate esquece, quem apanha não. Olha a escada que você usou pra subir. Chegou o momento de parar, pra refletir. Dinheiro e poder é só o que você pensa. Agora tá aí, encurralado pelas consequências. A sua riqueza deixou rastros de sofrimento. Fique atento, o dia eu não lamento. Tem uma pá de mano ensaiando pontaria. Tem um exército de revolta na periferia. Olhe pra cidade, tá cheia de bandidos. Morre um, nasce em três, você tá perdido. Ninguém nasce assassino. Viaje pelo Brasil que você desconhece. Este país não tem o governo que merece. Olha aquele moleque longe da escola, aquela criança pedindo esmola. Veja aquele menino cheirando cocaína. Tem uma boca de fumo em cada esquina. Olha aquela pretinha de 13, já dá. O pretinho de 11 já começou a traficar. Olha aquele monte de mendigos na calçada. Imagine só o frio que faz na madrugada. Vejo pai de família sem emprego, a mesa sem pão de manhã cedo. Olha aquela mãe chorando. Não vire a cara, continue olhando. Veja aquele corpo jovem no caixão, aquele monte de adolescentes na prisão. Olhe, tem favela por todos os lados. Veja a multidão de desempregados. E aquele recém-nascido, ele vai ser doutor ou será bandido? Continue olhando. Veja o mal que você está plantando. Aí, barão, tire uma confusão. Veja o estrago da corrupção. Aí, barão, olhe a sua mansão. Ponha seu dinheiro pra forrar o seu caixão. Aí, barão.